pantanais desta vida, dás a todo o teu amor. E o sorriso de malícia de quem me deu a notícia fez sepultar minha dor. Mentira, gritou no peito, meu coração contrafeito. Mentira não pode ser. Eu andei por toda parte, dentro da noite a buscar-te, querendo ver para crer. No cabaré que fulgia, teu corpo se oferecia aos olhos da multidão. Soluçando com revolta por desejar tua volta, entrei também no leilão. Desceste mundo e entretanto, por teu amor desci tanto, e sabendo quem tu és, a minha alma te deseja e o meu coração rasteja, louco de amor a teus pés. Feito mentira, mentira não pode ser. E eu andei por toda parte, dentro da noite a buscar-te, querendo ver para crer.